Panorama Agrícola para 31 de julho de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é terça-feira, 31 de julho de 2012, noite de lua crescente no ar para você, o Panorama Agrícola. Na mesa de som, o Eduardo Maier, e o ditado é: viva com energia, entusiasmo e empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Confira na entrevista de hoje sementes de milho colorado à disposição do agricultor. Guarujá do Sul lança pomar orgânico e Itajaí tem curso de arroz irrigado. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola. Uma dica que pode mudar o seu dia. Você, agricultor familiar, pode financiar máquinas agrícolas pelo programa Mais Alimentos do MDA. São até R$10 mil de crédito com juros de 1%. Nos últimos 4 anos foram vendidos 40 mil tratores por meio do Mais Alimentos no Brasil. É hora das notícias. Lançado o projeto Pomar Orgânico em Guarujá do Sul, extremo oeste de Santa Catarina. O Pomar Orgânico é executado pela IPAGRE em parceria com a Cooperflor, que é a cooperativa de produtos da agricultura familiar e economia solidária de Guarujá do Sul, e também a Secretaria de Agricultura do município. A ideia é investir na produção orgânica de frutas para o consumo da família e a comercialização do excedente diretamente ao consumidor. O pomar orgânico conta com 23 variedades de frutas, como laranja, tangerina, limão, pêssego, ameixa, caqui, uva e figo. Essas frutas serão produzidas em pomares de 1.000 metros quadrados, onde serão implantadas 72 mudas frutíferas por família. O pomar orgânico está na fase inicial de implantação. Já foram selecionadas áreas, preparo total com calagem, adubação orgânica e implantação das coberturas de inverno. Cada um dos 33 pomares vai receber um kit de sanidade que contém pulverizador, óleo, isca, caldas bordalesa e sulfocáustica. E em cada etapa do projeto, preparo, plantio, podas, controle de pragas e doenças, serão feitos mini cursos referentes a cada tema, reunindo as famílias que fazem parte do projeto Pomar Orgânico, um investimento da Cooperflor de R$ 11.550 por meio do projeto da Petrobras, Produção Sustentável e Sucessão Familiar nas Unidades de Produção Agrícola. Na semana que vem, de segunda a quinta-feira, de 6 a 9 de agosto, acontece em Itajaí curso de arroz irrigado para técnicos agrícolas e engenheiros agrônomos. Será no CETREI, o Centro de Treinamento da IPAGRE de Itajaí, com o objetivo de capacitar técnicos e engenheiros agrônomos sobre a cultura do arroz irrigado. Na programação, sementes de arroz irrigado, preparo do solo e nutrição do arroz, melhoramento de cultivares de arroz irrigado, manejo de pragas, manejo de plantas daninhas, tecnologia e segurança na aplicação de agrotóxicos, doenças do arroz, legislação ambiental, colheita, qualidade do grão e cultivo da soca, mercado do arroz e administração e custo de produção do arroz. Promoção do CETREI, Estação Experimental da IPAGRE de Itajaí, projeto Arroz Irrigado. Informações adicionais pelo telefone 47-3341-5235. Curso de Arroz Irrigado na semana que vem em Itajaí. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O Centro de Pesquisa para a Agricultura Familiar da IPAGRE em Chapecó está disponibilizando para o agricultor familiar sementes do milho colorado. Informações com o pesquisador do CEPAF, Alberto Riffs. A gente, o CEPAF aqui de IPAGRE em Chapecó, né, está disponibilizando essa semente aos agricultores familiares. Bem, o agricultor interessado deve proceder como? O agricultor interessado, ele deve procurar o escritório local da Epagre, né? Fornecer os seus dados pessoais, seu nome, CPF, localidade, a quantidade adquirida. Esses passarão ao CEPAF essas quantidades e os devidos nomes. A previsão de entrega é para quando? A previsão de entrega ocorre em agosto, setembro. Época mais próxima, época do plantio, se possível. E quais as vantagens dessa variedade Colorado? As vantagens são principalmente o agricultor familiar que deseja fazer uma lavoura com baixo custo, né? Essa semente tem um custo bastante acessível, né? É recomendado para as áreas de baixa e média tecnologia. O agricultor que deseja implantar uma lavoura de milho de baixo investimento, a gente está disponibilizando essa semente. Qual o custo? O custo da saca de 10 quilos fica em R$ 42,00. E há limite no volume a ser comprado ou não? Não, no momento não estamos limitando o volume. Bem, o milho colorado é do Programa de Melhoramento Genético da Epagre, que também desenvolveu as variedades Fortuna e Catarina. Essas variedades, como estão sendo entregues no mercado? As variedades Fortuna e Catarina, atualmente elas se encontram licenciadas. Duas empresas, dois órgãos, que é hoje a FETAESC e a Westbio, produzem a semente e comercializam no estado. Com relação à variedade Colorado, qual a perspectiva de produtividade? Essas nossas variedades, elas têm uma boa produtividade. Então, existe aí produtividade entre 80 até 120 sacos por hectare. 80 a 100 sacos? Por hectare, podendo chegar a 120 sacos. Tem potencial para isso. No caso das pesquisas do Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar na área do milho, alguma novidade recente? A novidade mais recente é a variedade SCS-156 Colorado, que foi lançada no ano passado e estamos disponibilizando aos agricultores. Bem, algum telefone ou e-mail para contato? O e-mail é albertoross@epagre.sc.gov.br. Telefone é 49-3361-0603. Conversamos aqui no Panorama Agrícola sobre as sementes de milho colorado com o pesquisador do CEPAF em Chapecó, Alberto Riffs. Fique agora com o professor da terra. Tipos de podas de frutíferas. Poda de formação, poda de frutificação e poda de limpeza. Poda de formação é a poda que consiste em dar à planta a sua estrutura inicial, sendo realizada normalmente até o terceiro ano pós-plantio. Praticamente todas as plantas frutíferas necessitam desse tipo de poda. Poda de frutificação é a poda que tem como finalidade manter o equilíbrio da produção através de desponte ou desmate de ramos, bem como a eliminação de ramos, chamados ladrões, que são galhos que sobem verticalmente de tamanho indefinido e não produtivos. A intensidade dessa poda depende da espécie, da idade, do vigor, do número de pernadas, ramificações existentes e do sistema de condução da planta. Não são todas as frutíferas que necessitam deste tipo de poda. Geralmente, as plantas de clima temperado necessitam desse tipo de poda. Dentre elas, destacamos figueira, macieira, marmeleiro, pessegueiro e videira. Poda de limpeza é a poda que se realiza logo depois da colheita, tendo por finalidade retirar da planta os galhos secos, quebrados ou mal colocados. Após essa poda, geralmente se faz um tratamento das plantas cortadas para evitar o aparecimento de doenças. Geralmente, todas as frutíferas necessitam desse tipo de poda. Lembre-se de que uma poda mal feita prejudica a planta com sérias consequências para a formação da produção. É preferível não fazê-la, a fazê-la erradamente. Encurtamento consiste em diminuir o tamanho dos ramos mais promissores, de modo a reduzir a quantidade de frutos a serem produzidos. ou no caso do pessegueiro, forçar a rotação de gemas que irão produzir os ramos de substituição dos que estão no ano produzindo, preparando assim a planta para a próxima safra. Esse encurtamento reduz um terço a dois terços o tamanho normal do ramo. Evaldo Roberto, da Epagre de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.